O teu chão piso pela manhã, um leve suspiro e meu despertar. Ao longe alcanço o verde do campo num simples olhar. E seguindo o caminho saúdo o vizinho, na rua um destino espero encontrar. Aqui há sempre alguém que nos vem abraçar. Nas varandas eu presto atenção, portões e fachadas são inspiração. A arte é nova, são traços de história, preciso cuidar. Na escola a criança nos traz a lembrança que o tempo é herança e é bom recordar. O Nobel do homem que o povo se deve orgulhar. És vila, cidade, eu posso dizer, és tudo o que peço para ter como lar. És terra que acolhe quem te quer viver, nos braços da ria que corre para o mar. És fauna, és flora que vejo crescer, és garça que voa, que paira no ar. És cegonha que tem o seu ninho para sempre voltar. És teatro de sonho, és palco de risos, sinceros sorrisos, ninguém leva mal. És gente que brilha e transporta a magia, se entrega à folia em teu carnaval. E a noite me acalma, o dia vivido me faz entender onde estou. És a cidade que eu amo, a quem devo que sou. Teus esteiros são laços canais, percorro e avisto os teus arrozais. Embarco a bateira, navego à ribeira e seus caniçais. Esqueço a tristeza, pedalo a certeza, vivo a natureza e as coisas banais. Estarreja é tudo isso e também muito mais. És vila, cidade, eu posso dizer, és tudo o que peço para ter como lar. És terra que acolhe quem te quer viver, nos braços da ria que corre para o mar. És fauna, és flora que vejo crescer, és garça que voa, que beira no ar. És cegonha que tem o seu ninho para sempre voltar. És teatro de sonho, és palco de risos, sinceros sorrisos, ninguém leva mal. És gente que brilha e transporta a magia, se entrega à folia em teu carnaval. E a noite me acalma, o dia vivido me faz entender onde estou. És a cidade que eu amo, a quem devo que sou. És vila, cidade, eu posso dizer, és tudo o que peço para ter como lar. És terra que acolhe quem te quer viver, nos braços da ria que corre para o mar. És fauna, és flora que vejo crescer, és garça que voa, que paira no ar. És cegonha que tem o seu ninho para sempre voltar. És teatro de sonho, és palco de risos, sinceros sorrisos, ninguém leva mal. És gente que brilha e transporta a magia, se entrega à folia em teu carnaval. E a noite me acalma, o dia vivido me faz entender onde estou. És a cidade que eu amo, a quem devo que sou. És a cidade que eu amo, a quem devo o que sou. És a cidade que eu amo, a quem devo o que sou. Boa tarde, sejam bem-vindos à sessão solene do dia do município de Estarraja. Foi em 1977 que a Câmara Municipal deliberou instituir o feriado municipal no dia de Santo António, padroeiro da vila na altura. É um dia de celebração municipal. Estarraja presta homenagem a personalidades que dignificam o nome do concelho. Esta tarde será entregue a Medalha de Mérito Municipal, galardão máximo atribuído pelo município, e feita a homenagem a campeões nacionais, a colaboradores da Câmara Municipal e a excelentes alunos. A abertura desta sessão faz com prata da casa, enaltecendo mais uma vez os valores do concelho. Fruto do empenho das bandas filarmónicas como verdadeiras escolas de música e da aposta do município na formação, Miguel Ângelo Valente e Tomás Rafael Marques integram a Big Band Estarrejaz, projeto formativo criado no âmbito do Festival de Jazz de Estarreja. Formada em 2012 e composta por jovens músicos, a Big Band potencia um dos recursos característicos da região onde se insere a formação de músicos. Convosco, Miguel Ângelo Valente e Tomás Rafael Marques. A sessão solene do dia do município é presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Estarraja, Diamantino Sabina, e pelo Presidente da Assembleia Municipal, Gonçalo Sarmento e Costa, a quem peço para ocuparem os seus lugares no palco. Seguidamente vai usar da palavra o Presidente da Assembleia Municipal de Estarreja, Gonçalo Sarmente e Costa. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Doutora Diamantino Sabina, excelentíssimos vereadores, Presidente Junta e colegas da Assembleia Municipal, excelentíssimo Comandante do Destacamento Territorial da GNR de Ovar, excelentíssimo Comandante dos Bombeiros Voluntários de Estarreja, excelentíssimo Professor Doutor da Universidade de Aveiro, Felipe Teles, caras e caros conterrâneos estarrejenses. Hoje é o dia de Estarreja. Dias como este são imprescindíveis numa terra como a nossa, em que todos os dias temos pessoas que se destacam no panorama nacional e internacional, nas mais distintas áreas, sem porventura lhes ser reconhecido ou atribuído o devido mérito. Para mim, enquanto representante do órgão deliberativo máximo deste Conselho, é uma honra estar presente e participar num evento que reconhece os conterrâneos que mais se destacaram e celebrar assim o Dia do Município. A Assembleia Municipal, a qual presido, tem dentro das suas competências, procurando adaptar-se à realidade e exigências do povo estarrejense. E, nesse sentido, permitam-me também homenageá-la pelo papel importante, assim como a Câmara, no desenvolvimento concelhio. Temos uma Assembleia pluripartidária, desde há meses também, com uma mesa que coordena os trabalhos, constituída por membros também de diferentes partidos, a quem saúdo desde já a Paula Brandão, que se encontra presente aqui no público, e que também coordena os trabalhos juntamente comigo e com o Dr. António Esteves. O nosso entendimento simboliza também o entendimento da Assembleia, cordial e democrático, e cujos frutos se poderão observar no diálogo e trabalhos constantes que resultaram na unanimidade com que aprovamos o novo regimento para a Assembleia, permitindo assim uma maior democratização da mesma, com pequenas medidas novas introduzidas, mas que são de extrema importância, como, por exemplo, a possibilidade de intervenção do público nas assembleias extraordinárias ou a realização de debates abertos a toda a comunidade. Dentro desta nossa matriz deliberativa, temos procurado, através de debate e de propostas, ajudar o município, não como uma oposição, mas antes como um estimulante, para que o nosso executivo possa trabalhar e ajudar a evoluir o nosso concelho. Foi assim com a aprovação de terrenos, da alocação de terrenos do Ecoparque, para que possamos rapidamente contribuir para o desenvolvimento e empregabilidade em Estarreja. Trabalhamos também assim na saúde, trazendo para debate e centro das nossas preocupações o Hospital Visconde Sarrelo e a qualidade dos nossos serviços primários. Realizamos um inquérito às populações de Canelas e Fermoã, tendo verificado que 97% dos 400 inquiridos considera que o acesso aos cuidados de saúde primário piorou com o encerramento das estações de saúde de Canelas e Fermoã. Neste caso, com o refrescado diálogo entre as diversas instituições, assinou-se um acordo de transportes dos utentes, que eu sei, não é a solução definitiva, que passa, obviamente, essa por devolver à população as extensões encerradas. Mas, pelo menos, já é um caminho para um problema que se arrasta desde há 2 anos. Contudo, a USF Terras do Antoã, em Sarrelo, tem indicadores de qualidade inquestionáveis, pelo que a transformação de centros de saúde em Estarreja, com piores indicadores para USFs, as conhecidas Unidades de Saúde Familiar, deverá ser uma prioridade neste Conselho. Deixo aqui, inserido neste conjunto de sugestões, um apelo ao Sr. Presidente, para que no próximo ano esteja aqui comigo e que estejamos a falar de uma nova USF no Conselho, com objetivos e indicadores estipulados, para que a saúde dos nossos concidadãos esteja também mais protegida. Conte connosco, Sr. Presidente, para esse trabalho. Estarreja precisa e merece. Descentralizamos também a Assembleia. Fomos à escola. Num sinal claro de que queremos nos aproximar às pessoas, mas de que também nos preocupamos com a educação, um pilar essencial no desenvolvimento dos nossos jovens e com as condições que estes têm para que, esperemos, continuem a destacar-se nas mais diversas áreas por este mundo fora. Iniciamos uma visita pelas associações do Conselho, tendo já conhecido as dificuldades de várias, assim como os seus méritos e os méritos dos seus atletas, muitas vezes ofuscados pelo menor destaque que se lhes atribui, mas que são igualmente importantes. Em visita a uma associação em Canelas, surgiu até uma ideia por parte dos deputados de propor uma bolsa ou um apoio especial para os atletas estarrejenses de cariz internacional, que promovem a excelência do nosso concelho no estrangeiro. Não posso, por fim, terminar sem agradecer ao Sr. José da Silva, colaborador recém-reformado da Câmara Municipal de Estarreja, personificando nele todos aqueles que dão o melhor de si todos os dias para que o serviço público em Estarreja seja uma realidade com qualidade e com proximidade. Às associações desportivas de Canelas e ao Clube Cultural Desportivo de Aveiros, assim como ao Clube de Orientação de Estarreja, eu agradeço por tornar Estarreja uma referência nacional na patinagem e na orientação, formando atletas como, por exemplo, Ricardo Esteves, com títulos dos diversos escalões de formação e agora também no escalão sénior, e que tanto divulgam a nossa terra por este país fora, e não só. Desafiar os atletas da canoagem de Paredilhó a sonhar com os Jogos Olímpicos, porque atletas que conseguem o que eles conseguem com poucas horas de maré da ria e com todo o esforço pessoal e familiar, com uma pequena ajuda de todos nós, apenas o céu será o limite. Deixo também aqui uma saudação aos atletas do Estarreja Handball Clube pela sua subida de divisão e já agora a manutenção nesta época, desejando que continue o seu crescimento de forma progressiva e sólida. A estes atletas deixo o exemplo saudando a lenda viva do ciclismo nacional, o Belmir Silva, cuja determinação levou os nomes do nosso concelho sob pedais por esse mundo fora, culminando com o título da Volta a Portugal. Homenagear o seu percurso e as suas inspiradoras vitórias são ainda mais importantes quando temos jovens atletas presentes com sonhos como os que ele teve e com capacidade para os conquistar como ele os conquistou. Acresço ainda uma ressalva aos músicos do nosso concelho, também aos representantes nos dois jovens saxofonistas que me antecederam, o Miguel Ângelo Valente e o Tomás Rafael Marques, de forma brilhante. E à publicidade que eles fazem, eles, como todos os músicos nesta reja e as suas bandas, ao nosso concelho, nos diversos concertos pelo país fora. Por fim, desafiar os nossos brilhantes alunos hoje aqui homenageados, assim como os seus professores e familiares aqui presentes, a perseguir sonhos. Sonhos como o do engenheiro Fernando Lemos, de quem ouvi falar desde miúdo, e a quem na pessoa do seu familiar, o professor Aníbal Lemos, também conhecido, felicito. Publicar dezenas de trabalhos na área da engenharia. Participar na construção de obras majestosas e magníficas, como a barragem de Caorabaça em Moçambique, tida como uma das maiores obras do século XX em África. É um sinal de excelência só ao alcance de alguns no nosso país, que até já o condecorou. É assim nosso dever, enquanto estarrejenses, recordar aos nossos filhos que um dia em Estarreja existiu uma pessoa de tal importância na engenharia civil e hidráulica, reconhecida mundialmente. A todos vós, homenageados, cá estaremos para vos apoiar dentro do que pudermos, para concretizarem os vossos sonhos e honrarem ainda mais Estarreja. Espero que continuem a servir de exemplo para os nossos conterrâneos e concidadãos jovens que também, dentro das suas áreas, se tentam destacar. A todos vós, meus caros concidadãos, cá estaremos nós, Assembleia Municipal, para contribuir para o desenvolvimento da nossa terra e para ajudar a levar este município para a frente. Podem contar connosco. Viva Estarreja! Homenagem aos colaboradores da Câmara Municipal. Anualmente são distinguidos em sessão solene os colaboradores da Câmara Municipal de Estarreja, os que se aposentaram e os que cumpriram 25 anos de serviço. Este ano é prestado reconhecimento com medalha comemorativa ao trabalhador que se aposentou em 2015 e que peço que suba ao palco, José da Silva. Entrega a medalha comemorativa a José da Silva, o Presidente da Câmara Municipal. Votos de louvor aos atletas e clubes campeões nacionais. O município de Estarreja distingue o trabalho de atletas, equipas e clubes que conquistaram os lugares cimeiros no desporto nacional. Chamo a este palco os campeões nacionais na época 2014-2015, bem como os seus representantes. Thank you. cada um destes campeões está representado o trabalho desenvolvido pelas coletividades na formação de crianças e jovens. Destaca-se também neste momento a dinâmica das associações que culmina com a obtenção de excelentes resultados desportivos nas diversas modalidades. Vamos então proceder à entrega dos votos de louvor municipal. Na modalidade de patinagem de velocidade, em representação da Associação Desportiva Arsenal de Canelas, Andreia da Silva Marques. Campeã nacional de pista nos 3 mil metros estafeta americana no escalão de cadetes. Ana Miguel Montenegro Oliveira, campeã nacional de pista nos 3 mil metros estafeta americana e campeã nacional de indoor no escalão de iniciados. Adriana Isabel Pereira Souza, campeã nacional de pista nos 3 mil metros estafeta americana no escalão de cadetes. João Pedro da Luz Afonso, campeão nacional de estrada nos 500 metros sprint, campeão nacional de pista nos 300 metros contrarrelógio e campeão nacional de estrada nos 200 metros contrarrelógio no escalão de iniciados. Ao atleta Ricardo Rodrigues Esteves, que em representação do Clube Desportivo da Escola Internacional do Algarve e da Equipa Internacional Nobel Roller Skating, sagrou-se campeão nacional de pista nos 300 metros contra-relógio, campeão nacional de estrada nos 200 metros contra-relógio e campeão nacional de pista nos 3 mil metros estafeta americana escalão sénior. Ainda na modalidade de patinagem de velocidade, Matilde Sofia Oliveira Ferreira, campeã nacional de pista, campeã nacional de estrada, campeã nacional, ainda campeã nacional de indoor em representação do Clube Cultural e Desportivo de Veiros no escalão de Beijamins. Ao Clube Cultural e Desportivo de Veiros, campeão nacional de indoor com os atletas Duarte Santos, João Carlos Branco, João Pedro Santos e Ruben Matos. Recebe o voto de louvor Cristiana Barbosa, delegada da secção de patinagem do CCDV. Agora na modalidade de canoagem, é entregue o voto de louvor municipal aos seguintes atletas da Associação Cultural e Recreativa Saavedra Guedes. Maria Rei, campeã nacional de maratonas em K1, campeã nacional de velocidade em K1 500 metros, campeã nacional de velocidade em K2 500 metros e vencedora da Taça de Portugal de Maratonas em K1 escalão júnior. Maria Santos, campeã nacional de maratonas em C1, campeã nacional de maratonas em C2, campeã nacional de velocidade de C1 nos 200 metros e campeã nacional de velocidade em C2 nos 200 metros escalão sénior. Sara Esteves, campeã nacional de velocidade C2 nos 200 metros no escalão sénior. Ainda em representação da Associação Cultural e Recreativa Saavedra Guedes, Ana Brandão da Silva, campeã nacional de velocidade em K2 nos 500 metros, escalão cadetes. Avançamos para a modalidade de orientação. Pelo Clube de Orientação de Estarraja são galardoados os seguintes atletas: Armandino Crames, no escalão H70, campeão nacional de sprint, campeão nacional de distância longa e campeão nacional de distância média em orientação pedestre. João Pedro Casal, campeão nacional de sprint e campeão nacional de distância média de orientação pedestre no escalão H16. Recebe a distinção em sua representação Armandino Crames. Carmo Silva, campeã nacional de distância média no escalão D45. José Grada, no escalão H75, campeão nacional de sprint, campeão nacional de distância longa e campeão nacional de distância média. Recebe em sua representação Armandino Crames. Isso. Agradecemos mais uma vez a Armandino Crames, que se mantém junto dos nossos presidentes, para receber igualmente o voto de louvor municipal em representação de Daniel Catarino, no escalão H20, campeão nacional de distância longa em orientação pedestre. Não sendo Armandino, então, a Carmo Silva. Recebe ainda voto de louvor o Clube de Orientação de Estarraja, campeão nacional de sprint de orientação pedestre nos escalões H16, com os atletas João Pedro Casal, André Henriques e Ricardo Ferreira. Em H21 Elite, com os atletas Rafael Miguel, Nelson Graça e Diogo Miguel. H65 e H70, com a equipa constituída por Armandino Crames, Coelho Santos e Gil Rua. O Óridos Tarraja sagrou-se ainda campeão nacional de longa nos seguintes escalões: H16, com os atletas João Pedro Casal, André Henriques e Tiago Figueiredo, e H65 e H70, com os atletas Armandino Crames, Coelho Santos e Gil Rua. Ainda clube campeão nacional de distância média nos seguintes escalões: H16, com João Pedro Casal, Ricardo Ferreira e Pedro Barbosa Silva. H20, com os atletas Daniel Catarino, Daniel Cruz e Rui Oliveira. D35/D40, com as atletas Mafalda Almeida, Isabel Gonçalves e Ana Casal. E H65/H70, com os atletas Armandino Crames, Coelho Santos e Gil Rua. Por último, o clube conquistou ainda o título de campeão nacional de estafetas em Júniores M, com Daniel Cruz, Rui Oliveira e Daniel Catarino, e veteranos M4, com Armandino Crames, José Grada e Gil Rua. Avançamos para a modalidade de handball. O município presta reconhecimento ao Estarraja Handball Clube, campeão nacional da 3ª Divisão. Com os seguintes atletas: Alexandre Rodrigues, João Santos, Roberto Silva, João Vilar, Fernando Vilar, Filipe Silva, Alberto Silva, Pedro Silva, Diogo Taboada, Sandro Gomes, Marco Rezende, André Vieira, Vítor Valente, Filipe Ferreira, André Rego, Luís Cruz, Diogo Bastos, Rafael Almeida, Tiago Arrojado, Daniel Campos, Luís Tavares e Tiago Marreiros, Daniel Castro e Tomás Almeida. Tendo como equipa técnica Manuel Oliveira, Luís Sousa, Inês Silva, Rui Silva, Joaquim Couto e Carlos Arrojado. Em representação do Estarraja Handball Clube, recebe a distinção o dirigente do clube, Manuel Pinho. E assim damos por concluída esta fase de entrega dos votos de louvor municipal aos nossos campeões nacionais na época 2014-2015. Pedimos que se mantenham em palco para uma foto de grupo. Votos de louvor aos melhores alunos. Sendo a educação dos pilares mais importantes da nossa sociedade, a Câmara Municipal atribui votos de louvor aos melhores alunos do município no ano letivo de 2014-2015, no final de mais um ciclo de estudos, ou seja, 9º e 12º anos. Peço aos melhores alunos que subam ao palco. Passamos à entrega dos votos de louvor. André da Silva Nunes Henriques, melhor aluno do 9º ano do Agrupamento de Escolas de Estarraja. Francisco Gonzalez Carvalho Santos Carvalho, melhor aluno do 9º ano do Agrupamento de Escolas de Estarraja. João António Valente Cirne, melhor aluno do 9º ano do Agrupamento de Escolas de Pardilhó. Gonçalo Noutel Fontes Ferreira Bezerra, melhor aluno do 12º ano dos cursos Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias do Agrupamento de Escolas de Estarraja. Recebe a distinção a mãe do Gonçalo. Francisco dos Santos Matos, melhor aluno do 12º ano cursos profissionais do Agrupamento de Escolas de Estarraja. Estão entregues os votos de louvor municipal aos melhores alunos. Os nossos parabéns. Atribuição de medalhas de mérito municipal. Nesta sessão solene, o município distingue personalidades e entidades que tenham contribuído para o desenvolvimento e dignificação do Conselho de Estarraja. A medalha de mérito municipal visa distinguir pessoas, instituições, organizações pelo seu contributo individual ou coletivo para a promoção e desenvolvimento do Conselho, ou que pela sua ação ou percurso se tenham notabilizado, constituindo exemplo para a comunidade. Vamos dar início ao ato das condecorações. É atribuída a medalha de mérito a Belmiro Pinto da Silva. Nasceu a 16 de abril de 1954 em Valga. É uma das lendas vivas do ciclismo português. Esta regência de coração reside em Avanca desde 1978, Aqui casou e exerce a sua atividade profissional como empresário na área da construção. Por brincadeira e companheirismo com os colegas de trabalho, em 1974 participou numa corrida de bicicletas na sua pasteleira e ficou em terceiro lugar. Iniciou assim a sua carreira de ciclista nesse mesmo ano, tendo conquistado um vasto e importante palmarés no panorama do ciclismo nacional e internacional até 1986, momento em que concluiu a carreira de ciclista. Representou o Futebol Clube do Porto, o Coimbrões, o Ovarense, o Bombarrelense e o Sangalhos. Excelente contrarrelogista, obteve muitos lugares de honra e ganhou tantas provas. A Volta ao Minho, em 1981, a Volta ao Algarve, em 1977, 78 e 84. Foi campeão nacional de velocidade em pista, campeão nacional de estrada por equipas contra relógio nos 100 km por 3 vezes. Participou nos Mundiais da Alemanha, em 1978, e em 4 Corridas da Paz, tendo obtido a melhor classificação de sempre a nível nacional e melhor ocidental. Ganhou a Volta a Portugal em 1978, tendo sido portador da camisola amarela por 4 vezes. Ganhou a Volta a Zamora, tendo vencido também o Prémio de Montanha e Contrarrelógio Final em 1985. Foi homenageado em 2006 como uma das maiores lendas vivas do ciclismo português nas comemorações dos 50 anos do ciclismo nacional. Chamo ao palco Belmiro Pinto da Silva. Entrega a medalha de mérito Presidente da Câmara Municipal Diamantino Sabina. O homenageado vai agora usar da palavra. Vamos lá ver se eu consigo realmente dizer alguma coisa para que seja de vosso agrado. Em primeiro lugar, à Câmara Municipal de Estarreja e a todos os colaboradores, na pessoa do Sr. Presidente e toda a equipa de gerência, o meu muito obrigado. A todos quanto trabalharam neste projeto para chegarmos aqui assim, neste dia de homenagem, que há muito as pessoas que estão, como costuma dizer, por trás da cortina, que trabalharam para que isto se pudesse realizar. Pois, uma vez mais, Sr. Presidente, da sua pessoa e a toda a direção, o meu muito obrigada. E sempre que o seja possível ou útil à Câmara Municipal de Estarreja para qualquer caso relacionado com o desporto, neste caso com o ciclismo, poderá contar comigo. Gostaria ainda de dizer que isto não são histórias, são realidades da vida de cada atleta. E eu tive algumas, muitas, e por exemplo posso dizer, Sr. Presidente, e a todas as pessoas que me estão a ouvir, eu nasci de uma camada desfavorecida, pobre, e posso dizer que nesta hora de alegria e satisfação, não posso esquecer de todos quanto me ajudaram ao longo da minha vida, na minha carreira como desportista e ainda hoje como pessoa, como qualquer um de vocês, no meu pequeno dia-a-dia, no meu pequeno negócio que tenho, que compram algumas coisas, pois essas pessoas são meus amigos e todos os outros, claro, e essas muito mais, porque me ajudam a viver. Aqueles que já partiram, a eles lhes dedico também parte desta homenagem. Muitas pessoas gostariam de estar aqui presentes, enfim, pelo aquilo que viveram na ocasião e que testemunharam. Certamente gostariam de estar aqui hoje também a testemunhar. Pois, como ia dizer, vou ser breve, para que não demore muito. A vida não é fácil para ninguém. E eu fui pobre, continuo a ser, mas fui tão pobre, Sr. Presidente, que aos 12 anos de idade fiquei sem mãe. Mas como Deus não nos abandona, quando nos tira uma coisa, dá-nos outra, comigo aconteceu isso precisamente. Tirou-me a minha mãe, que bastante falta me fez pela vida fora, enquanto jovem, pelo menos. Mas ajudou-me a arregaçar as mangas, eu via-me tão inferiorizado àqueles que tinham determinadas coisas na vida, os pais, a família e outras situações de lazer, e eu não tinha. Eu disse, sou mesmo pobre. Disse isto algumas vezes com mágoa para comigo mesmo, mas hoje eu digo, Deus ajudou-me a ser homem. Deus fez nascer dentro de mim um espírito de homem para trabalhar. E para o desporto também, como realmente aconteceu, através de algumas pessoas que me influenciaram e que me disseram e que diziam, vamos ter aqui um campeão. Se ele seguir e fizer vida regrada, vamos ter aqui alguém que pode levar o nome da nossa terra longe. Realmente isso aconteceu. Isso aconteceu com a ajuda de algumas pessoas e também com a grande ajuda de Deus, que me fez arregaçar as mangas e dizer, eu quero ser alguém, eu vou ser alguém, eu vou levar o nome da minha terra longe. E isso aconteceu. A força de vontade é este, digamos, desejo que eu deixo aqui para os mais jovens, A força de vontade, quando nós queremos ser alguém e de vencermos, e no portanto, darmos, irmos à procura da fama, nós conseguimos. E eu consegui, graças a Deus. Por isso, hoje é que eu estou aqui, na vossa presença, a receber este mérito que nunca me passou pela cabeça, quando pequenino, quando homem, jovem ainda, com 18 anos, 20, algum dia me passou pela cabeça, de estar numa cerimónia destas. Por isso, eu tenho a dizer, juventude, não olheis para trás. Deixai, digamos, as coisas que não nos faz falta, ou seja, muitas das vezes alguns vícios, e vamos em frente, porque quando nós queremos, somos capazes. Um jornalista um dia me dizia, no final de uma corrida da paz, como foi anunciado aqui, achas que somos capazes de competir a nível internacional? E a minha resposta foi rápida e sincera. Somos. Temos matéria-prima. Temos que lhe dar condições para que eles sejam capazes de fazer como os grandes campeões. E a verdade é que de ano a ano nós temos ouvido os nossos ciclistas atuais e alguns que foram passando aquilo que foram fazendo já além fronteiras. Portanto, é sinal que somos capazes de fazer como os outros. Este é o recado que eu deixo aos mais jovens. E uma vez mais, Sr. Presidente da Câmara, o meu muito obrigada. E a todos os amigos que estão aqui presentes, e como não podia deixar de esquecer também, à Confraria da Broa, da qual eu também pertenço. Muito obrigado. Prosseguindo com o ato de condecorações, o município de Estarraja atribui medalha de mérito municipal a Fernando Oliveira Lemos. Nasceu a 18 de maio de 1931 em Salreu. Licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em 1954. Iniciou em 57 a carreira de investigação no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, tendo sido chefe do Núcleo de Hidráulica de Estruturas entre 1966 e 1990. Especializou-se em estruturas hidráulicas, hidráulica geral e hidráulica aplicada, e adquiriu vasta experiência nas áreas dos aproveitamentos hidroelétricos, hidroagrícolas e de fins múltiplos. Integrou o Comitê de Hidráulica da Comissão Internacional das Grandes Barragens de 1987 a 91. Desempenhou as funções de administrador e membro da Direção-Geral da Hidroprojeto SA. Em 58 anos de atividade, participou em estudos e projetos de mais de 150 aproveitamentos hidroelétricos, hidroagrícolas e de fins múltiplos, instalações industriais e reabilitação de obras hidráulicas em Portugal e no estrangeiro, com 6 recordes mundiais, entre os quais de potência instalada, em países como Brasil, Índia, Moçambique, Argélia, Marrocos ou África do Sul. Consultor de diversas entidades e empresas em Portugal e no estrangeiro, lecionou cursos no Laboratório de Engenharia Civil na Colômbia e nas universidades de Brasília, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Nanquim e Pequim. Foi professor convidado, equiparado a catedrático, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, a quando da sua fundação. É autor de 45 publicações e comunicações e de 118 pareceres técnicos para empresas estrangeiras. Em 2006, foi condecorado e agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Mérito pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio. Em representação de Fernando Oliveira Lemos, receberá a distinção Aníbal Lemos, familiar do homenageado. Entrega a medalha de mérito municipal o Presidente da Assembleia Municipal, Gonçalo Sarmento e Costa. Irá agora usar da palavra o representante do homenageado. Encarregou-me o meu primo de comunicar, em primeiro lugar, peço imensa desculpa por não estar presente nesta sessão solene no dia do município de Estarreja, para nela participar e receber a medalha de mérito que, por unanimidade, a Câmara deliberou atribuir-me. Agradeço ao meu primo, Aníbal Lemos, o favor de ter aceitado representar-me, facto que comuniquei ao excelentíssimo presidente, Dr. Diamantino Sabina. Somente fatores, para mim, influentes, poderiam justificar a minha ausência, figurando entre eles a programação pessoal de eventos, já estabelecida, bem como a incapacidade da própria inteligência emocional para controlar sentimentos que acontecimentos deste tipo produzem. De seguida, agradeço a toda a comunidade autárquica, na pessoa do excelentíssimo Presidente, esta distinção tão honrosa como imerecida. Afinal, que fiz eu, em prol da minha terra, direta ou indiretamente? Nada ou praticamente muito pouco. Outros e outras, incluindo meus pais, tenho a certeza disso, muito contribuíram para o engrandecimento desta urbe e por isso são merecedores do nosso reconhecimento. Dedico esta distinção à minha mãe, uma verdadeira mãe coragem, que ao longo de mais de 40 anos iluminou, com a luz da instrução, mais de 1.500 pequenas almas que se foram desenvolvendo e tornando mulheres cultas. Identicamente posso recordar a atitude do meu pai em relação àqueles que foram seus alunos, além de professor, foi vereador desta Câmara e por ela homenageado, sócio fundador número 2 da Banda Visconde de Salreu, cujas cotas continua a pagar, violinista e comendador da Ordem da Instrução. Muito obrigado. Eu acrescentava que é com grande honra que venho representar o meu primo engenheiro Fernando Oliveira Lemos nesta cerimónia que lhe concede a Medalha de Mérito Municipal. Habituei-me desde pequeno a ver nele um símbolo de referência pessoal, um exemplo de vida e amizade que terá até levado os meus pais a atribuir-me o seu nome, Fernando. O meu primo faz parte de uma geração, uns ausentes, outros bem presentes, que marcou fortemente a sua presença, quer localmente, quer através do mundo, levando Estarreja consigo, pelo que é altamente louvável o seu reconhecimento pelas novas gerações. Em seu nome fica o meu muito obrigado. Chegados à parte final desta sessão solene comemorativa do Dia do Município, vai agora usar da palavra o Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Diamantino Sabina. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, bem-vindo a estas lides, muito sucesso para o senhor, senhores vereadores, excelentíssimo senhor professor doutor Filipe Teles, para o reitor da Universidade de Aveiro, senhor padre Virgílio, parco aqui da freguesia do Doído, excelentíssimo senhor representante, comandante de destacamento territorial da OVAR da GNR, excelentíssimo senhor presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Estarreja, excelentíssimo senhor comandante dos Bombeiros Voluntários de Estarreja, senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal, senhores presidentes de junta e assembleias de freguesia, antigos autarcas do município e das freguesias, senhores diretores e representantes das instituições e coletividades do município, ilustres homenageados e agraciados e respectivas famílias, antigos homenageados, comunicação social, funcionários da Câmara Municipal, caras e caros estarregenses, senhoras e senhores. É chegado o dia de Santo António da cidade e do município e com ele as merecidas festas e homenagens. São já hoje uma referência, um conjunto de atos festivos diferenciadores e de qualidade, A sua abertura decorreu com todo o simbolismo e tradição na Praça Francisco Barbosa e a festa estendeu-se ao Parque Municipal do Antoine. Não esquecemos as tradições, a valorização dos agentes culturais locais e o caráter popular. O encontro das nossas magníficas bandas filarmónicas, este ano neste Cineteatro, o Festival de Folclore com os nossos ranchos folclóricos, o Mercado Antigo, que este ano ganhou novo fogo, com 2 dias seguidos de boa disposição, e o tradicional e sempre muito valorado desfile etnográfico. Ontem, as marchas populares ofereceram-nos um espetáculo digno de se ver, pese embora a pequena partida que nos pregou São Pedro. As Tasquinhas são uma contínua aposta assumida pela Câmara Municipal no apoiar das nossas associações e coletividades. Quisemos oferecer e oferecemos programação de qualidade e transversal aos vários públicos e gostos. Não posso deixar de enaltecer a participação das muitas coletividades, e são muitas, que contribuem de forma positiva para o sucesso das nossas festas. Também um especial agradecimento aos colaboradores da Câmara Municipal, que, imbuídos de grande espírito de equipa e entreajuda, vestiram, mais uma vez, com brio, a camisola do município. Aqui e agora há pouco, também, as homenagens aos nossos atletas e campeões nacionais. Este palco, ano após ano, enche-se destes bons exemplos desportivos. Muitos parabéns a todos. Aos melhores alunos do ano letivo 2014-2015, parabéns pelo trabalho e dedicação e continuem nessa senda de quem quer construir um mundo melhor. Aos funcionários que completam 25 anos de serviço e aos que se aposentaram, um sentido abraço. Ao Belmiro Silva, lenda viva do ciclismo nacional. Ao engenheiro Fernando Lemos, dos mais notáveis de sempre na área da hidráulica. O mérito a quem o merece e como são merecidas estas homenagens. Já levamos quase 3 anos de mandato concluídos e cartas na mesa, temos que concluir que o balanço é claramente positivo. O nosso programa eleitoral está a ser cumprido com êxito e os resultados das nossas políticas estão a surtir o efeito desejado. Tanto na estratégia de desenvolvimento económico e políticas fiscais, como na cultura e no desporto, nas políticas sociais, na educação, no melhoramento das nossas vias e expansão de infraestruturas. O município deu um salto qualitativo nestes quase 3 anos e vamos continuar a trabalhar para que evolua nessa trajetória ascendente. Como vimos dizendo desde sempre, queremos um concelho cada vez mais moderno e sustentável em termos económicos, sociais e ambientais. Em 3 anos já fizemos bastante nesse sentido e é óbvio que não vamos parar. Sabemos que a estratégia é a correta para continuarmos a catapultar o nosso concelho. Em termos económicos, passa muito pelo ecoparque empresarial. A criação de emprego, a criação de riqueza, o fixar e aumentar a população. Estarreja mostra claramente essa vontade de crescer. Basta olhar à nossa volta. Vejam-se os investimentos em curso no concelho. A Lusiaves investiu 12 milhões de euros na sua unidade em Pardelhó, criando pelo menos mais 100 postos de trabalho. Ao sair da autoestrada, a nova plataforma logística de transportes Otamaral, por exemplo, ou o imponente edifício que está a nascer junto à rotunda do Falcão, na entrada norte da cidade, que albergará 4 armazéns e criará também mais emprego. O Lidl também investiu mais de 3 milhões de euros na total remodelação da sua loja. As interessantes frentes de obra no nosso ecoparque empresarial, com novas empresas a instalar-se, convido-vos a lá passar. O reforço de infraestruturas, tanto na água para abastecer a nossa indústria, o gás natural de novo a expandir a sua rede e a fibra ótica que finalmente chegou a Estarreja. Em termos sociais, oferecemos os livros aos alunos do primeiro ciclo, a todos, sem exceção. Aprovámos na Assembleia Municipal os regulamentos que já puseram em marcha o apoio ao arrendamento e também o apoio à vacinação infantil não prevista no Programa Nacional de Vacinação. Vamos em breve intervir na habitação social do bairro da Teixugueira. Devolvemos aos estarregenses 700 mil euros, baixando a taxa do IMI e IRS. E já nem falo de todo o apoio e ajuda social que é transversal a quase toda a atividade camarária. É uma fatia muito considerável do orçamento municipal. No ensino e na cultura, a aposta é contínua. Trabalhamos de momento no Plano Municipal Estratégico Educativo, também com especial ênfase no ensino profissional, tão essencial na formação de trabalhadores especializados para as empresas locais. Outra grande novidade é o que temos previsto para o renovadíssimo antigo colégio ou antiga escola Padre Donaciano, hoje Ciclo Criativo. Já no próximo ano letivo, estará lá a funcionar um polo do Conservatório da Música Calouste Gulbenkian de Aveiro e ainda, previsivelmente, um micro-MBA na área da saúde em parceria com a Sociedade Portuguesa da Neuroradiologia e Universidade de Aveiro. Já se encontram a funcionar cursos do IFP, o Gabinete de Inserção Profissional, para além da incubadora de empresas. A aposta na cultura e desporto é mais que evidente. Apoiamos cada vez mais as coletividades e temos um cine-teatro de referência que bate recordes de públicos ano após ano. E que bem resultou o investimento no cinema digital. Há mais de duas décadas que não víamos as salas constantemente cheias para ver cinema. Temos a única casa-museu de um prémio Nobel em Portugal, a Casa-Museu Egas Muniz. Queremos e vamos dar-lhe uma nova projeção com a formalização e fortalecimento de parcerias com comunidades científicas e centros de conhecimento, como são exemplos as já referidas Sociedade Portuguesa de Neuroradiologia e Universidade de Aveiro. Temos ainda uma programação cultural, regular, eclética e de qualidade reconhecida, nomeadamente aqui neste Cineteatro de Estarreja. Este ano, vamos fazer uma nova aposta com a primeira edição do STAU, Estarreja Arte Urbana, um festival que pretende interagir com a comunidade local e, através da arte urbana, retratar a nossa identidade e o nosso património, intervindo também em algumas áreas urbanas mais degradadas. Uma história que se começa a contar com novas cores e formas e que será um novo elemento distintivo e de atração do território. Em termos ambientais, o Biorri é claramente a menina dos nossos olhos. A Biorrace superou as nossas expectativas com mais de 500 participantes. Em 2017, levaremos a efeito mais uma edição da Observaria Birdwatching Fair, num formato bem mais ambicioso. As visitas ao Biorria também não param de crescer. Em 2015, num total de 36 municípios do Sistema Multimunicipal de Tratamento de Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos do Litoral Centro, alcançamos a terceira melhor taxa de recolha seletiva entre 2009 e 2014. Há uma constante e intensa formação junto dos mais novos para as boas práticas ambientais. O Ecoparque Empresarial de Estarreja foi uma das nossas bandeiras de campanha e continua a ser bandeira no exercício deste mandato. Desde o início do mandato, posso transmitir-lhes que vendemos 21 lotes numa área global de 206.605 metros quadrados, o que corresponde a uma receita de capital na ordem dos 2 milhões e 800 mil euros. Redundam estes investimentos em 6 novas empresas, numa área total de 177.355 metros quadrados, e a expansão de 5 outras empresas, já lá localizadas, numa área total de 29.250 metros quadrados. Não podia deixar de referir, em particular, os dois últimos grandes investimentos no nosso parque empresarial. O grupo francês Eurocast, da indústria automóvel, que investirá em Estarreja 55 milhões de euros e criará 250 postos de trabalho, e o grupo português Polivoga, que de imediato investirá 20 milhões de euros e criará 100 postos de trabalho. Creio que nos próximos 3 anos se terão criado entre 500 a 600 novos postos de trabalho em Estarreja, só no Ecoparque Empresarial. Repare-se que falo de investimentos garantidos. Todavia, podem surgir mais. Tendo em conta a procura que hoje temos, a probabilidade é muito grande. Em 3 anos conseguimos estes resultados e não quero deixar de referir o quanto foram essenciais os meus companheiros do dia-a-dia. Vereadores, assessorias e funcionários desta Câmara. Temos feito do impossível possível e os resultados estão aí para se ver. Muito obrigado, meus caros. Há que referir que já temos em funcionamento o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Empresarial de Estarreja, localizado no Estarreja Centro de Negócios, também no Ecoparque Empresarial. Tem um papel fundamental no seu dinamismo, no da incubadora de empresas e no apoio generalizado ao tecido empresarial estarrejense. O município de Estarreja é uma excelente opção para qualquer jovem empreendedor investir e fazer crescer o seu negócio, pois aposta claramente nos jovens empreendedores. O nosso programa de empreendedorismo nas escolas, referência na região de Aveiro, com a iniciativa Academia Empreendedora, o Bootcamp do Empreendedorismo ou a promoção do concurso de ideias Jovens Empreendedor conferem um ambiente propício ao investimento e à criação de um negócio em Estarreja. Depois, para além do que já referi relativamente à dinâmica económica e social do município e ainda à sua localização geoestratégica, contando com excelentes acessibilidades rodoviárias, ferroviárias e a proximidade ao aeroporto do Porto e aos portos de Aveiro e Leixões, os jovens empreendedores beneficiam também de enormes possibilidades de complementaridade das atividades empresariais já instaladas e da proximidade física e relacionamento institucional com a Universidade de Aveiro e de outros centros de saber. Vamos reabilitar o mercado e feira municipais, uma obra ambiciosa que ronda os 2 milhões de euros e que vai melhorar enormemente as suas condições. Para esta obra, esperamos receber cerca de 1,2 milhões de euros de financiamento. Já foi lançada a concurso e prevemos ver a obra no terreno já durante o verão. Queremos também dar um novo impulso ao Carnaval. Optamos pelas vantagens de um olhar externo. Com esse novo olhar, a Associação de Carnaval e com toda a comunidade, vamos encontrar uma estratégia e um plano de ação para o futuro do Carnaval, tendo em conta a atualidade e diversas variáveis a que estamos sujeitos, procurando também oportunidades de financiamento. É um trabalho aturado que vai durar 3 anos. Todos temos noção que o nosso modelo está esgotado, precisa de respirar, de alcançar novos horizontes, crescer e tornar-se sustentável. Não tenho dúvidas que podemos lá chegar. É preciso que sejamos todos sintonizados nessa vontade. Estamos a dar o impulso para que isso aconteça e com esta perspectiva de quem nos olha de fora, quanto a mim essencial, o caminho para o sucesso está garantido. Uma última palavra para os senhores presidentes de junta, que connosco têm colaborado enormemente para o desenvolvimento das nossas terras. Apostamos muito nas delegações de competências, ultrapassando este ano, pela primeira vez, 1 milhão de euros. Mas isto só é possível pelo facto de acreditarmos neste interrelacionamento saudável entre câmaras e junta, nas vantagens que nos traz, na amizade que se cimenta, no muito e bom que fazemos pela comunidade. Obrigado, senhores presidentes. Caras senhores, senhoras e caros senhores, deixo-vos com esta manifesta declaração da minha vontade. A intenção é continuar nesta senda evolutiva, inovando, crescendo, cooperando, apostando forte no nosso concelho, dando cada vez mais sentido às palavras "vale a pena viver em Estarreja". Muito obrigado. A fechar, voltaremos a ouvir o dueto saído da Big Band Estarrejaz, a quem agradecemos a sua participação nesta sessão solene, Miguel Ângelo Valente e Tomás Rafael Marques. Obrigada. Muito obrigada aos dois mais uma vez. E assim, com talento, música e juventude, chega ao fim a sessão comemorativa do Dia do Município. De seguida, às 17 horas, terão lugar as cerimónias religiosas com a Eucaristia e procissão. Agradecemos a vossa presença. Um feliz Dia do Município.